um inocente. Dois policiais militares fizeram 17 disparos. Levou 3 tiros, um deles na cabeça e teve morte cerebral. A jovem de 20 anos foi morta com um tiro na cabeça por engano pela polícia na madrugada de domingo. A minha mulher está cheia de estilhaço pelo corpo. Eles não tiveram piedade, eles não tiveram pena. Eles vieram para executar a gente, que polícia é essa? Traidor vai se fuder, seus traidores. Traidor vai se fuder, seus traidores. Traidor vai se fuder, seus traidores. Traidor vai se fuder, seus traidores. A cena é então troca de tiro, a guerra começando. Quebrada cabulosa pro caixão foi vários mano. Troca de tiro, a guerra começando. Quebrada cabulosa pro caixão foi vários mano. Na quebrada, na calada da favela é aquilo. Tiro, morte, sangue pra quem dorme no vacilo. A lei é do capeta, que sistema cabuloso. Governo só abre as portas pra quem tem chave de ouro. Mas quem vai se ligar nessas fitas acontecendo? Polícia invade a favela só pra ver o sangue escorrendo. Não sabe das fitas, nem o que aconteceu. No outro dia a notícia, mais um jovem faleceu na operação. Na fronteira predominada, foz segura. Soldados da morte mandando vários pra sepultura. Vermes na campana com maldade no olhar, esperando um vacilo pronto pra me derrubar. Me olhando, me bicando, achando meio suspeito. No enquadro é lamentável, atropelo de qualquer jeito. Vixe parceiro, se eles te tromba de calada, já era, foi mais um na mão dos puta farda. Troca de tiro, a guerra começando. Quebrada cabulosa pro caixão foi vários mano. Troca de tiro, a guerra começando. Quebrada cabulosa pro caixão foi vários mano. Troca de tiro, a guerra começando. Quebrada cabulosa pro caixão foi vários mano. Troca de tiro, a guerra começando. Quebrada cabulosa pro caixão foi vários mano. A polícia invade o gueto, escorre o sangue favelado. Na mira do fuzil até inocente é espancado. Pra quem mora na favela, parceiro, a vida é louca. Já sabe que no enquadro é tapa na cara, soco na boca. E se reage, eles atirem, dá-te gospe, não tem boi. Notícia no dia seguinte, tribuna da massa, bandido que foi. Forjada, troca de tiro, medalha pro covarde. Um corpo caído no chão, não era um ladrão, mas agora já é tarde. Tiro, conflito entre gangue, diz o guarda. Mas sabe que quem mata é o bandido atrás da farda. Na cabeça do inocente restou o estrago da bala. Defunto não se defende, enterrado morto não fala. Ele se sente, os reis se esconde atrás da farda. São covardes, pra justiça só mentira vale mais que 10 verdade. Bandido não é favelado, bandidos são vocês. Que enquadram, espancam e matam, protegido pelas leis. Troca de tiro, a guerra começando. Quebrada cabulosa pro caixão foi vários mano. Troca de tiro, a guerra começando. Quebrada cabulosa pro caixão foi vários mano. Troca de tiro, a guerra começando. Quebrada cabulosa pro caixão foi vários mano. Troca de tiro, a guerra começando. Quebrada cabulosa pro caixão foi vários mano. Traidor vai se fuder, seus traidor. Traidor vai se fuder, seus traidor. Traidor vai se fuder, seus traidor. Traidor vai se fuder, seus traidor. E a cena é então troca de tiro, a guerra começando.